Oliveira. Thank you, Vai Oliveira, via Charlie 1219 ou 094. Sou eu, voo 2065. Voo 2065, prossiga. Qual foi a distância do azul do Marcão? O azul agora se encontra a 4 milhas para pouso. Papa Vitor Charlie. Gente, Papa Vitor Charlie, aguarde para decolagem. Azul 4207, o vento 1390 graus, 08 nós, cruzado pouso, cabeceira 28. Sente autorizado pouso 28, azul 4207. A Vitor Charlie, autorizado decolagem direto com plano nordeste, sem interferência com o eixo de decolagem da pista 28. O vento 310 graus 089, reporte fora do solo. Reporte fora do solo, Papa Vitor Charlie. Fora do solo, Papa Vitor Charlie. Papa Vitor Charlie decolou os 27, prosseguindo com o plano nordeste. Aguarde transferência de comunicações. Gol 2171, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Alinha e mantém, 2171. Azul 4207, solo 28, libere primeira esquerda na Delta e chame o solo Salvador no 21 decimal 9. Libra Delta 219, 4207. Pode iniciar o 2171. Gol 2171, autorizado decolagem pista 28, vento 320 graus 089. 71. 2065, pode alinhar e manter? 2171, pode. Afirmo, gol 2065, após a rolagem do Boeing da companhia, ali mantém cabeceira 28. Mantém, gol 2065. Papa Vitor Charlie, prosseguindo com o plano nordeste, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8. Salvador em 1208, grato. Controle de Salvador, o Papa Vitor Charlie. Bom dia, Papa Vitor Charlie. Mantenha aqui os pés no litoral. O ajuste em Salvador 9015, informe livrando a CTR e, quando possível, seja estimado ingresso na terminal de Aracaju e pouso. Manda 500 pés ali do litoral, informa quando livrando a CTR e que você vai informar o estimado, o Papa Vitor Charlie. 2171. Salvador 2171, bom dia. Bom dia, voo 2171, contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 360, via São João. Sem restrições para o 360, pode voar direto, Leda? 2171. Autorizado, direto Leda. Sem chance, tem 60, Leda na proa, 2171. O Papa Vitor Charlie está estimando mais 3, 5 minutos até terminar Aracaju e mais 2 horas até o destino. 3065, autorizado decolagem, pista 28, vento 330 graus, 089. Autorizado de iniciar no Gol 2065. Gol na 619, quanto espera da 28, pronto. Gol na 619, autorizado alinhar e manter, cabeceira 28. Ali mantém 28, 619, legal. Gol 2065, decolou os 32, mantém a prota a 2500 pés e chama o controle salvador em 120, decimal 8. Mantém a prota a 2500 pés, chamando o controle 208. Bom dia, mano 230, ponte espera 28. Fiz, gol no 230, mantém a ponte espera. Mantém. 5. Gol 2065, contato a Orlando decolagem. Autorizado direto Leibas, vou para o nível 360 sem restrições. Direto Leibas, 360 sem restrições, gol 2065. Luiz, que quilos Zulu, bom dia, prossiga. Caixa Pregos, operação com em Salvador, pista 28, confirma de T6. É, te informa o código que está alocado? 0140, suba para 3.000 pés, vou na proa de Paripa inicialmente, o uísque que usou. Autorizado, uno meu pés na proa de Paripe, forma operação operação visual em Salvador e pista 28. Deixa que o senhor transponda e ainda não recebe informação sobre a nave e o esquema que ele usou. Salvador 21, 71, corona direita, petróleo de desvio. 21, 71, confirme a proa e quantas milhas? O ideal seria a Mótiva, pode ir para a Mótiva? Está autorizado o desvio, aguarde coordenação com Recife. Gol 21, 71. 21, 71. Controle gol 2065, também só desvio na proa de moto lá. 2065, está autorizado o desvio, aguarde coordenação com Recife. É, obrigado. O uísque quilos Zulu mantém-se em regra de voo visual, ainda não recebendo informação sobre a nave, voando na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. O ajuste em Salvador, 905. Sim, 2171, autorizado Mótiva, gol 2065, autorizado direto Mótiva. 2065, 717. 119, decolar os 35, mantém a proa até 2500 pés, chama o controle de Salvador em 120, decimal 8. Manterei a proa até 2500, 1208, controle, voo 9619. Pés, eu estou destino, o ponto de é, Tati, só confirmando o seu estimado de pouso, vai ser em mais 2 horas ou mais 3 horas? 2 horas, ONU 630. ONU 530, copiar. Controle Salvador, bom dia, gol 1619. Gol 1619, bom dia, suba via saída Savona para o nível 360. Comando à esquerda então para 360, liberado as restrições. Negativo, mantém a restrição da saída, gol 1619. Restrição então uma centena por 30 milhas, gol 1619. Controle Salvador, gol 1739, descendo, passando de novo, 280, quem que não deu? Gol 1739, aciona a identificação, via chegada até PIP, descendo somente para o nível 1950. Via CPIP 1950, gol 1739. Gol 1230, autorizado decolagem pista 28, o vento 320 graus 079, está liberado da restrição de manter 2500 pés. Positivo, 1230, autorizado decolagem pista 28. Cumprimos então o pressão da subida, é isso? Afirmo. Ok, obrigado, iniciando a corrida. Gol 1739, tem condições de voar direto do CPIP, está presente? Afirmo, está presente do CPIP, 739. O Xené 6323 na escuta? 6323, está pronto para considerar o D28. Xené 6323, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 28. Ali mantém na 28, 6323. Décima 1. 2835, 251, 2171, boa tarde. Boa tarde. O 1230, decolou 38, liberado da restrição, chame... Agora está no serviço de comunicações, o 1230. Pode ser, 1230. Um, dois, três, zero, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8. Positivo, 1230, 1208, muito obrigado, bom dia. O Xené 6323, autorizado decolagem pista 28, o vento 330 graus 079. Tiro decolagem na pista 28, 6323, confirme e mantém a proa até 2500. Aqui está mantendo a proa de leda, autorizada a ascensão para o nível 360. Na proa de leda, ascensão 360, gol 1619. Gol 1739, está reautorizado, descida para o nível 120. 120, gol 1739. Gol 2065, chame Recife agora, frequência 128.35 e alterna 1251. Patrulha, o gol 230, cruza 4000 subindo. Gol 1230, contato radar da colagem, suba para o nível 370. 370, gol 1230. Gol 2065, chame Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. O 6323, decolou aos 40, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. 1208, boa tarde, 6323. Voo 2065, caso receba o controle, chame Recife, frequência 128, decimal 35. 2835. Papal Vitor Charlie, não há tráfego conhecido no setor, tem a frequência livre para a coordenação e para ingresso na terminal de Aracaju, chame a mesma frequência 120.3. Salvador, bom dia, Xené 6323, passa 2000. Xené 6323, contato a decolagem, suba e mantenha o nível 1900, vem na proa de pressão Leda. Pode receber 1900, vou direto Leda, 6323. Direção na Interlagos, 1 Zulu, batendo a 1000. 5 Zulu está autorizado a proa da CEASA, aguarde transferência de comunicações. 5 Zulu. Posição de 10 horas, coisa, 11 horas, 21 milhas, com rumo sul, cruzando nível 050 em subida para o 100, é um Airbus 320. Gente, voo no 7-3-9. Oxalá tráfego, posição de 2 horas, afastado 18 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 130 em descido para 120, é um Boeing 737-800. Gente, tráfego anti-cast, 6-3-2-3. Gol 16-19, chama agora Centro Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 128.35, 125.1, bom trabalho. Gol no 739, atingiu o nível de voo 120. Você mantém a Gol no 739? Vai manter o 739. Tango Whisky, Kilo Zulu, chama agora Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 18.95, Kilo Zulu. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, autorizado, sinal opção na 7, reporte com a vertical de rimar. O 5, alternado 126.85. 125.25, muito obrigado, bom dia. Deu no 739, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, gol no 739. Oxalá 6323, tráfego superado, livre ascensão para o 360. Salve, tem restrições do 360, 6323. Está reautorizado Aprovado a Serra Vitor 362 para o procedimento em nave, descida para 4.000 pés, informe a estabilidade nacional do procedimento. Pronto, Serra Vitor 362, informe a estabilidade nacional do procedimento 179. Como é que é? O Quick Kilo Zulu, autorizado, pouso, pista 17, o vento 340 graus, meia dúzia nós. Oi, Salvador, agora 648, Bangiano para espera da 28. Mano 648, autorizado a manter, cabeceira 28. Ali mantém na 28, Mano 648. Chamele 6323, chamador Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. 12835, alterna 1251-6323, bom dia. Bom dia. Kilo Zulu, solo aos 48. Realize backtrack, reporte pista livre para DEI. Gente, esse Kilo Zulu, em qual local? Algum pássaro morto sobre a pista ou isso que cruzou? Não, todo mundo está voando. Ok, ciente. Iremos realizar a soltura de fogo. Graças. Gol no 648, autorizado decolagem pista 28, o vento 330 graus, 629. Iniciado da 28, gol no 648. Salvador, bom dia, gol 9128, 317, Parão, 97, Parão, Romeu. Bom dia, gol 9128, acione a identificação, via TPP1, desça para o nível 130. Via, 130, gol 9128. Decolou ao 50, mantém a prota 2500, fecha no controle Salvador 1208. Ok, mantém a prota, chamar 1208, gol 1648. Controle Salvador, gol 1648, você pulou, mantém a prova. Todo 248, contato radar decolagem, suba para nível 350, autorizado direto a ROM. Direto a ROM, subindo 350, gol 1648. Tudo já está a caminho para o futuro de polo. Está disponível. O, porém, a maioria dos aeronaves estão solicitando o RNAV. Ok. Você prossegue para o ILS Zulu? Sim, é o Zulu da 28, vou 9128. Aguarde a autorização da final do procedimento, o gol 9128. Roma 739, autorizado pouso, pista 1-0, corrigindo, pista 28. O vento 320 graus, 079. Autorizado pouso, Roma 739. 485 está reautorizado, descida para 4.000 pés, o ajuste no 095. 4.000 no 095, na 3.485. Sou no 648, chama agora Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Gol na 739, solo 55, libere primeira esquerda e chame o solo Salvador no 21 decimal 9. Primeira esquerda, 121 no decimal 9. Salvador, gol no 739. Confirme? 1739. Prossiga. Livrou. No 739, solo no 21 decimal 9. Passa 1-5-0, restrito 9-3-0, gol 9-1-2-8. Gol 9-1-2-8, está reautorizado, descida para 5.000 pés, o ajuste 0-1-5. 5.000, como ele tem restrição? Não, está livre, está presente da restrição. Bom dia, Azul 2758, aciona a identificação via TPP-ONU, deixa para o nível 200. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 9000, passou Coral. Valeu, Azul 9000, tem contato lá, vai passando Coral, nível 190, vou ir na praia depois de São Sanvo para a chegada até Pipiano. Sanvo até Pipiano, 9000. Azul 2758 está reautorizado, descida para o nível 120. 120, 2758. Está autorizado a final do ILS Zulu, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.5, informe estabilizado. Desça para 2.000, está realizado o ILS Zulu, remontar estabilizado, está 3.4, foi 5. Gol 21998, está autorizado a final do ILS Zulu, número 2 na aproximação, desça para 3.000 pés com ajuste no 0 no 5. O gol 9128? Afirmo, gol 9128, está autorizado a final do ILS Zulu, desça para 3.000 pés com ajuste no 0 no 5. Está autorizado Zulu, desça para 3.000, gol 9128. Descida o 9000 da Azul. Azul 9000, mantendo 2209 de velocidade, está autorizado sua descida para o nível 130. 130 inicialmente, 2209-9000. Uno 18, reduz a velocidade para Uno 909. Uno 909, gol 9198. 3485, completa a final do procedimento e chame a Torre Salvador, Uno 18, decimal 95. Uno 18, 95, 3485. Você vai seguir tráfego da companhia, que está na sua posição de 11 horas, 8 milhas, cruzando o nível 140, em descida para 120, é um Embraer 190. Sente o tráfego, 9000. Dado por 228, o vento 330 graus, 08 nós, ajuste altímetro 10 no 5. Nível posição 28, 3485. Azul 2758, confirma a sua indicada? 2509, 2758. Roger. Sete de 120, azul 2758. Azul 2758, desça para 4.000 pés, vem da posição TPIP, com ajuste no 0 no 5. 1.500 e 4.000 pés para o azul TPIP, azul 2758. Pesado LS, gol 928. Afirma autorizado, gol 9128, desça para 2.000 pés, chame a Torre Salvador, completando o final do procedimento, 118 decimal 95. Olá, Torre Salvador, 895, 103.000, gol 9000. Ali azul 4060, aciona a identificação via TPP1, desça para o nível 120. Via TPP1 para 120, azul 4060. 2, Salvador, boa tarde, bom dia, Gol 9128, final do Zulu, pista 28. Gol 9128, aguarde pista livre, altímetro 1.0.5. Só confirma o vento? O vento 340 graus, 079. Vente, Gol 9128. Faz o 9000 para ser descida, senhor. 9000, pista para 4000 pés, o ajuste 9095. 4000, 1095, azul 9000. Está 3485, solo 08, libere primeira esquerda na Delta e chame o solo Salvador e 121 no decimal 9. Libera primeira esquerda na Delta, solo Salvador 1219, tá 3895. Coluna 395, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Vamos manter o ponto de espera, vou na 395. Gol 9128, autorizado povo pista 28, vento 330 graus, 079. Primeiro ponto na 28, gol 9128. Azul 2758, está autorizado a final do ILS Zulu, desça para 2.000 pés, informe estabilizado, o ajuste permanece 1.0.1.5. Assente 2.000 pés com 1.500, só pode estabilizar no ILS Zulu, azul 2758. Gol 1395, autorizado a alinhar, manter a cabeceira 28. Ali, mantém agora, 395. Torre, boa tarde, bom dia, azul 5197, ponto de espera 28. Azul 5197, mantém o ponto de espera. Gol 9128, solo aos 1-1, liberando a esquerda na Delta, chama o solo Salvador no 21 no decimal 9. Delta 219, gol 9128. Luna 395, autorizado decolagem pista 28, vento 330 graus, 089. Afirmativo, livre decolagem pista 28, Luna 395, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 28. Ali mantém, 4197 no azul. Bruno 395 decolar, o Zuno 2 está liberada a restrição de manter proa até 2.500 pés. Chama o controle Salvador no 20.8. Gente, está liberado e 201-208 o Bruno, até 95, obrigado. Bom dia. Polígono 395, contato radar na decolagem, voe na proa de Leiba, suba e mantenha o nível 1.00. Afirmativo, na proa de Leiba, recito 1.00, Bona 395. Estabilizado no Zulu, 2758. 2758, chame a Torre Salvador, frequência 1.18.95 e tempo posto. 2758, contigo, 2758. Salvador, bom dia, Azul 2758. Azul 2758, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 0.5. Aguarda, Azul 2758. O Azul 5197, autorizado decolagem pista 28, vento 330 graus, 079. Eu decolagem 5197. Azul 5197, decolou o Zuma 5, mantém a prota 2500 pés, chama o controle Salvador no 20.8. 208, mantém a prota até 2500, Azul 5197. Azul 2758, avistado, autorizado pouso 28, vento 320 graus, 079. Livre posição 28, Azul 2758. Para o nível 100. Para 1-0 na São Juan, está liberado manter a proa, pode voltar para a subida. Autorizado direto Leiba, está presente. Ciente, Azul 5197, autorizado direto Leiba. Com Azul 9000, estabilizado no ILS, da O28. Azul 9000, completa final, chama a Torre Salvador, 1.18.95. 295, até a próxima, 0-0. Bruno 395, está liberado a restrição, suba para o nível 360. 360, agora 395. Zero, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 0.5. 0.5, aguarda, 9.000. 395. Compreenda a lei da guarda e coordenação, Bruno 395. Guarda. Salvador, bom dia, Gol 1094, ponto de espera da 28, está pronto, visual com azul na curtida. Forma que após a passagem, já tem condição de alinhar ele, mantém. Sim, chegou 1094, mantém o ponto de espera, aguarda instruções, a aeronave em aproximação já se encontra a 5 milhas da cabeceira para pouso. Certo. Azul 2758, vai ligar o 17, libere primeira esquerda, mantém a posição antes de ingresso na alta, chama o Salvador, meu 2099. Libra, 219, Azul 275, bom dia. Azul 4060, está autorizado a sinal do GLS Zulu, desça para 2000 pés, Azul 90 no 5, informe a estabilidade. Cidade LS Zulu, desce para 2000 pés, estamos estabilizados, 4060. Azul 9000, tráfego avistado, autorizado pouso 28, vento 310 graus, 089. Pouso autorizado 28, 900, 00. Bruno 094, está visual com a TR da Azul na final 528? Afirmativo. Voo 1094, após a passagem do tráfego, é autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Após a passagem livre ali, é manter a cabeceira 28, voo 1094. Azul 5197 está livre, atenção para o nível 320. Livre, atenção 320, Azul 5197. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango, Lima Hotel Hotel, está em estado de transporte enfermo, ciente da informação, Romeu. Bom dia, Papa Tango Lima, Hotel Hotel, sendo identificação, vem na proa da posição TPIP, descida para o nível 120 no ideal, o ajuste no 0 no 5. Estou na proa de TPIP, sendo a identificação, quando no ideal vai descer para 120, ajuste no 0 no 5, bom dia, Papa Tango. 1395, chame Recife agora, a frequência é 128, decimal 35 e até na 125, decimal 1. 125, 1, exato. Manter o ponto de espera. Mantendo o TAN 3191. Passarelo 9804, acione identificação, vem na proa de Salvo para a chegada até de Piono, chame a unidade descida. Salvo, poderia me confirmar se vai cumprir a sessão completa ou se vai nos dar uma proa de interceptação profissional da Onogera? A pista em uso em Salvador é 28, chegada até de Piono para o ILS Zulu. Tá ok, pista 28, obrigado. Controle, bom dia, Gol 1094, decolou, mantendo a proa. Gol 1094, contato radar, suba para o nível 370, está autorizado, Momo da presente. Momo da presente, 1094 para o 370. Final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. 1895, a 060. Azul 4060, na escuta da torre? Bom dia, 4060, estabilizado, LS. Azul 4060, autorizado pouso pista 28, vento 330 graus 079. O ajuste altímetro 1095. Autorizado pouso, azul 4060. Se quiser coordenar o furoti, pra gente fica melhor. Já te aguardo, tá livre de desvio, aguardo coordenação. Aguardo, obrigado. Azul 5197, chama agora Recife, frequência 128 decimal 35 e alterna 125 decimal 1. 2835, 251, 5197. Olho Salvador, bom dia, Chanel 6250. O Chanel 6250, a sua identificação, dia Pepitiono, desça para o nível 160. 1906250. 1962, assina a identificação via TPP1, deixa para o nível 170. Via DEC para 170, 1962, pode manter você? Deixa via. Se a gente decida passar aí do 9804. Passarei 9804, deixa via para o nível 130. Via 130, passarelo 9804. Salvador, Oxenem 200, informação, Romeu. Oxenem 6200, Oxenem identificação, via TPP1, desça para o nível 180. 180, TPP1, 200.